Get to Simony. E como é que vai ser? Hoje vou sair pro rolê. E como é que vai ser? Hoje vou sair pro rolê. E como é que vai ser? Hoje vou sair pro rolê. E como é que vai ser? Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Eu vou nessa estrada da vida, R.A.P. resgatando almas perdidas, levando salvação a todos, mano, todas minas. Até pro Zé Povinho que acha que não precisa. Muitas famílias precisam do teu amor, então eu me apoio na palavra do Senhor. Por isso onde vou, ministro pura libertação. Pra aquele que tá em Cristo não há condenação. Minha missão vai além de placa de igreja. Amém, então que assim seja. Evangelizo no gueto, tanto pro branco ou pro preto. Se é gordo ou magro, seu cabelo é liso ou se é crespo. Sei que muita gente precisa de ti. Sei que o melhor de Deus está por vir. Sei que sem teu amor eu não posso seguir. Eu erro, tropeço e caio quando tô longe de ti. É mais ou menos assim, não, não é sempre assim. O que eu preciso é de sabedoria pra conduzir. Mas nigga tem que lutar, lutar e prosseguir. Se precisar ligar nós, é gueto semani. Na correria do evangelho até depois do fim. Yeah. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Isso, meu moleque. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Salve, meu querido, cê ligou, tamo aqui. É um, dois, uma ducha, não demore, vamo aí. A quebrada tá firmeza, tá suave, tá tranquila. Hoje é tudo nosso, o céu, que coisa linda. Que brisa mais gostosa, que momento formidável. É tudo que eu queria, um dia favorável. Com todos aliados pra fazer acontecer. Dá um tapa, muda os pano, não demore, vamo aí. Cada esquina que eu passo, cumprimento o irmão. E aí, como tá? Firmeza, sangue bom. Na pegada de Alexson, no carro é o rap, não importa o lugar. O peão que favorece, adivinha quem que vem desfrutar desse rolê. Você não vai imaginar, mas aí eu vou dizer que ele é quem me deu esse som pra eu fazer. Cantar e expressar as emoções e escrever. Que tudo é por ele e dele, Leandro. Seja samba, rock, reggae, o que importa é o louvor. Isso mesmo que você acabou de entender. É Deus que vem com nós até o amanhecer. Envolvidão, tá que tá em qualquer situação. No corre pra firmar e somar na missão. Vem, tu tá, se envolve nesse rolê. Com Jesus na direção, tem coisa acontecer. Você vai ver, crer, compreender, entender. Que quando ele cola, o cego volta a ver. Quem tava de cadeira e não podia andar, levanta, sai andando, pula pra comemorar. Se firmou comigo, tá envolvido, querido. O rolê tá aprazível, porque é Deus dirigindo. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. E como é que vai ser? Hoje vou sair pro rolê. E como é que vai ser? Hoje vou sair pro rolê. E como é que vai ser? Hoje vou sair pro rolê. E como é que vai ser? Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Sozinho eu não vou, uma multidão vem comigo e eu vou. Eu sei que vou sempre caminhando com meu Senhor. Sozinho eu não vou, uma multidão vem comigo e eu vou.